É o imagem. O impossível. O impossível. O invisível. O invisível. O impossível. Não importa quantas vezes cruze mal o oceano, tenho na cabeça um arquipélago de planos, governos injustos, jeito falso, fraude, água suja pra pintar no balde. Na madruga esrole os fat caps, não te abuso nem te causa estresse. Vem comigo, mano, vem comigo, mana. A revolução na Copana já vai começar. Quero os beats mais pesados, beat mais pesado. Isso é rap nacional, meu velho. É, há uma poesia base. Simplesmente versos que transpassem sentimentos e emoções e não se desfaça. Versos que te esculacha e te relaxa. Verdade e espírito, somos natural. Visadas na madruga pra tirar a ressaca. Não se apague, mantenha a brasa. Não se perca, segure as asas. Não se perca, segure as asas. Não se perca, segure as asas. O invisível, notável, por todos os cantos, por cima e por baixo, por todos os lados. O invisível, notável, por cima e por baixo, por todos os lugares, pintando a cidade. Pensamentos bem vão, navegantes da ilusão, de ondas de nossa missão, vai seguindo a direção. Lado sul-americano, sangue tupi africano. Na mente tem um arquipélago de planos. Capadola, estado mental, liberdade, busca a espiritual. Invisível, vivendo na marginal, crise existencial, guerra social. Ei, invisível, notável, por todos os lados, por cima e por baixo, pintando a cidade. Invisível, notável.